próprio beat. Ele me chama de crioulo porque eu peguei a sua beat. Hora de aventura, eu tô vilão igual o Lich. As minhas linhas são de fogo que eles gritam Slit. Eu sou fazendeiro no trator gritando X, colhendo um hash, queimando o meu hashish. Ela olhou e disse Rafi, eu olho e digo X. Ele não vem cortar minha vibe, te corto em um sanduíche. Ela é gostosa, é molhada, parecendo até um fish. Troll de clube, mafia mag, tô queimando a sua city. Não me cite por aí, senão vai rolar chacina. Boa sorte pra quem vai fazer a faxina. Com um kit nos clipe e as beats tão na minha bota. Não fala isso, faz, essa é a minha cota. Tortas de ricota com um vinho branco. Não é que eu sou mala, eu só não tô moscando. De Sampa até Moscou, foi você que moscou. Tô levando tudo que você guardou. Aí no meu cu eu bato um pênis, e no meu pé eu bato um tênis. Ela me ligou de noite e disse o que que é GF. O que que é GF? Ela me explicou e começou a gemer. Eu disse, puta, vou parar com essa porra, mano, eu sou macho. Macho, alfa, sigma, ligma. Ligma é bolsa.